energia continua a mesma. Melhor ficar calada se for pra rimar besteira. Eu peço a Deus pra iluminar minha jornada, que eu nunca dobre o joelho diante de tanta farsa. Me faça forte pra poder bater de frente e cumprir os pentes. Só de versos contundentes, é cada um no seu castelo, cada um na sua função. Meu som é de favela, é de vagabundo, é som de ladrão. É som de ladrão. Meu corte é por amor e não por glamour. Demorou, liga nós, vagabundo. Aonde é que for, verdadeiro representa. A favela sente quando arrepiar a cena. Meu corte é por amor e não por glamour. Demorou, liga nós, vagabundo. Aonde é que for, verdadeiro representa. A favela sente quando arrepiar. Gladiadores que não perdem a linha na vista do dinheiro. É o rap, porra, é compromisso com o gueto pra andar e ostentar de correntão de prata. Aqui tem de monte proliferação desgraçada que balança a bunda e fala que tá na balada. Isso não se cria, é perda de caminhada. Pode pá que eu não pago simpatia. Não mudo minha ideologia pra seguir sua sintonia. Foda-se os boy e os sons que tão na moda. Aqui, felizmente, meu rap te incomoda. Aumenta o volume e sente agora os graves. Tamo pelos cantos fazendo a nossa parte. Escuta as pauladas invocando o tiozinho. Tamo chegando, só que só no sapatinho. Busca firmeza, nós enxergue sem massagem. Colocos de verdade, sem boi pra pilantragem. De quilômetro em quilômetro, os corre tão a mil. Da oeste pro Brasil, vou mudar pra adequar os seus padrões. De microfone na mão, das cordas vocais aos corações. E assim que eu prossigo, se estremecer o alicerce. Eu sei que tudo posso naquele que fortalece. Meu corte é por amor e não por glamour. Demorou, liga nós, vagabundo. Aonde é que fomos, verdadeiro representa. A favela sente quando arrepiar a cena. Meu corte é por amor e não por glamour. Demorou, liga nós, vagabundo. Aonde é que for, verdadeiro representa. A favela sente quando arrepia na cena. Meu corte é por amor e não por glamour. Demorou, liga nós, vagabundo. Aonde é que for, verdadeiro representa. A favela sente quando arrepia.